hiding unconsciousness lies behind craving, and this in its turn lies behind suffering. And of course, when we in the West first heard about this, we interpreted all one's disappointments are the result of frustrated desire. Você conferiu Ronu Pasici, de Desire, Sebastian Haas, Grumble, Armin van Buuren, Blue Fear, Air Traffic, Playground. Começamos o programa de hoje com Jape Boy, Azure. No próximo sábado, a partir das 22 horas, você confere na Rio Sul Rádio mais uma edição do Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite.